Mega Príncipe. Transformando toda a sua emoção numa verdadeira explosão musical. Do Mega Príncipe. Começamos no sábado, lá no Palmeiraço, lotação máxima. Ontem, no Juiz da Orla, não deu pra entrar ninguém. Lotação máxima também, ó. E hoje no Ipanema, já lotando de ponta a ponta. A gente quer somente agradecer de coração pra esse cara de vocês. Legal? E dizer assim pra vocês, ó. O Príncipe está aqui. É de vocês, galera! Arrepia, DJ Edelson! Sou da galera de salão. Vem! Ei, pai, olha pra mim. Estou precisando te falar que outra pessoa não há. Cheguei em casa um pouco mais tarde. Foi só um drink lá no bar, esperando a... Vem, meu príncipe! Já! Levanta a mãozinha! Estou te esperando e você não vem. Já é madrugada e eu sozinho, sem ninguém. É Mega Príncipe. Já deixei recado na caixa postal. Saí pelas ruas a te procurar. Eu quero ouvir o grito! São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que amargam. São amores. Aqui! Do Príncipe Negro. E no palco! Tocando sucesso no teu... Levanta a mãozinha! Agora! É assim que a gente vai, esse soque é demais. Com Edio, Cidio e Elson, venhamos fazer o pé. Galera da laje, curtindo com você, meu bem. É no Mega Príncipe, que eu quero só você. Você é Mega. Mega Coroa. Novo Mega Príncipe. Seja a pressão agora! Também, o Paulo, Edilson e Edielson. Edilson. Vaquês e o Júnior, da equipe de Seco, das Francesas também, estão aqui. Porque eu voltei, não tinha como viver na solidão. Mega Príncipe. Me aceite de novo. O meu amor vou te dar. Vai ser pra sempre. Até a lua eu vou buscar pra te dar de presente. Vem, amor. Vem! Vem aqui. Vem, vem amar. Solta a voz agora! Senhora, vocês são demais! Chega! O Fabrício do Mega Fiat, o Max seguindo com a gente do Detran, e o Neguinho do Rock, o Gordo da Nike também, e o Renan do Detran. Bora, Renan! Cadê você que não vem aqui pra aquecer meu corpo? Vem, amor, vem aqui. E a equipe Mega Porradão do Benguí! Banda Risto, um tremor de sucessos. Esse é o Mega Príncipe. Mega Príncipe. Sabe por que eu voltei? Não te... O Geleia, o Fernandinho, a minha equipe Mega GDB arrebenta. Viver na solidão sem você, me aceite de novo. O meu amor vou te dar. Vai ser pra sempre. Até a lua eu vou buscar pra te dar. Eu e o Fernando e o Beto, a minha equipe tá aberta, sou o Beto. Vem aqui. Vem. Vem me amar. Bora! Manda ver! É comigo! Essa música promete, gente! É a nova do Mega Príncipe! A festa começou, então se prepare. Vou te conquistar, te dar um pouco de amor. Aqui. Sinta esse calor. Hoje um novo amor, eu deixo. E hoje? Sei que sou DJ Edilson. DJ Edilson, só você, meu amor. Na coroa ela. Levanta a mão e bate palma e faz o pé. Mega Príncipe, eu sei que sou. Na coroa eletrônica, bate palma e faz o pé. Vem, meu príncipe! Faz o pé, faz o pé, faz o pé, amor. Faz o pé, faz o pé, faz o pé, amor. Faz o pé, faz o pé, faz o pé, amor. Faz o pé, faz o pé. Quem é? O Mega Príncipe é um show. E o nosso advogado Terence, o advogado do príncipe, tá aqui com a gente. Banda, maluca versão do Tigrão. Toda a galera, um abraço pra vocês também. E o Alailson, a equipe Honda. Um abraço! Sinta esse calor, meu braço, baby. Hoje um novo amor eu descobri. Sei que sou DJ Edilson. DJ é Mega Príncipe. Na coroa eletrônica, bate palma e faz o pé. Mega Príncipe, eu sei que sou. Faz o pé! Sou da galera! DJ Edilson. Quero ver você dizer, eu quero ver você dizer qual é o nome do DJ. DJ Edilson. Quero ver você gritar, eu quero ver você dizer qual é o nome do DJ. DJ Edilson. Qual é? Eu quero ver você gritar, eu quero ver você dizer qual é o nome do DJ. DJ Edilson. Vem, meu príncipe! O som da galera! Chegar, meu amor por ti vou declarar. faz relembrar. Sorrindo, sonhando, vou esperando. Aquela supernave vai me encantando. Eu miro as estrelas pro tempo passar. Mas o som tropical me faz relembrar. Eu escuto o coração pulsar. Orlando Pereira me faz acordar. Ele comanda e faz lembrar de ti. Pega a torre solar, me faz refletir. Sorrindo, sonhando, vou esperando. Aquela supernave vai me encantando. Eu miro as estrelas pro tempo passar. Mas o som tropical me faz relembrar. Viviane Batidão, o novo conceito em Melody, que é sucesso. DJ Betinho e olha a equipe R10, um abraço pra vocês também. Estou aqui com a gente, o Sargento Valmir. Alô, Valmir, faz o pé aí. Faz o pé. Mas eu vou crescer, eu quero namorar com você. Ganha o Edinho, o Joel, o Rodrigo e também o Thiago. É a Alexandre Grupo Melo. Um abraço pra você aí. Alô, Edinho. Com você, sonho no momento e esse dia vai chegar. Meu amor por ti, vou declarar. Sorrindo, sonhando, vou esperando. Nossa supernave vai me encantando. Eu miro as estrelas que tem por passar. Mas o som tropical me faz relembrar. Sorrindo, sonhando, vou esperando. Nossa supernave vai me encantando. Deus, fura olhos da camaradagem. Bora tremer a mãozinha pra direita. Só quem tá solteiro, põe a mão pra cima aí. Vai! Balança, balança, balança. Joga a mãozinha pra cima, eu grito, ei, hey, vocês! Ei! Ei, ei! 5, 4, 3, 2, bora, Fernando! Mas algum dia você vai dizer que me ama como eu amo você. Eu tô equipista, Maxi. E a príncipe negro com você, eu vou dançar. Meu amigo Silvinho, o Clay também, o Sachica, o Davis, o nosso fura-olhos da pedreira. E a galera veio, Silvinho. Alô, Ricardo, terminar. Com você, eu vou dançar. Eu vou equipar o Maxi. Eu desci o dia, eu sou você fez me apaixonar. Faz o pé. Dentro do meu peito, seu nome ficou como tatuagem. Olha essa Maxi arrebentando! É você que me entregar minha vida. O João Paulo, o Fabrício, o Bruno, os acorrentados do Príncipe com a gente. Meu amigo Fica Paulo e a equipe Raja Dinheiro. Alô, Fica Paulo, cadê você, garoto? Me entregar minha vida, eu fui dar. Não posso te esquecer, sou nasci pra ti. Alô, Geleia! O Fábio tá na área. É um segundo na imaginação. O Milzinho tá na área também. Valeu, garoto. Novo Mega Príncipe, o som da galera. É só isso, não tem mais jeito. Não tem mais jeito, não! Acabou, com a sorte, não tenho o que dizer. São só palavras e o que sinto. O Derek, o Seabra, o Panelinha, a equipe Ferro com Aço, um abraço! Os megas amigos agora, estão aqui com a gente, opa! Papai. Letícia. A magia do Melody. Mesmo se segure, o Mega Príncipe. Segure dessa pessoa que o aconselha a um desencontro. Deixa por esse ponto. Hoje lançando aqui, hoje ele valeu o Michel e o Edson. Abraço pra você, alô Messias! Os desvitados também aqui com a gente. Fazer o quê? Com essa equipe, a gente vai se envolver. O som da galera alucinando com você. Eu vou endoidar com a equipe absoluta. Com o novo Mega, vamos à loucura. É a equipe absoluta agitando por aqui. Com Edson e Edielson, vamos sacudir. Com Edson e Edielson, vamos sacudir. Mega Coroa Eletrônica. O campeão de público no Pará. Mega Príncipe. Galera da segunda pó. Galera da segunda pó. Galera da segunda pó. Galera da segunda pó. Olha aí, equipe de desviadores. Vamos lá, tomara, galera. Isso aqui só vem, faz o S, faz o S. Meu amigo Irã. E o seu irmão Ieca, alô Ieca! Um abraço dos irmãos Edilson e Edielson pra vocês também! DJ Edilson e Edielson! Faz o S, vejo todo o ar e a potência desse som me indo bem, vem, faz o S, galera da segunda pó, galera da segunda pó, galera da segunda pó, galera da segunda pó, eles estão de volta, Lidiane e Robson. Sucesso! Você, Valve também, o Galo DVD, o Edilson Equipe Rex. Meu amigo Machado. Machado, lá nos postos americanos. E o Cacá tá na área também. O Júlio veio, Machado. E o consagrado DJ Irã. É assim que se faz. Vai, Ipanema! Não complique. Príncipe. Eu jamais vou esquecer. Ah, eu vi você, assim é bom. Tô carente, precisando mais um pouco do teu calmo, amor. Eu sei você, choro feito uma criança, sem carinho eu não sei viver. Ah, Meio Paulinho, GDA. Olha só você, Meio Paulinho, você tá aqui com a gente, marcando presença. É o Mega Paulinho da GDA. Do um abraço do Mega. Mega Príncipe. Eu vejo tua boca em mim, na boca é tão bom. O Marquinho, o Cade Apito e o Genival no sonho editorial. Alô, Val, valeu, garoto. Pra não chorar, que ela vai trazer você. E nossos lábios vermelhos, eu jamais vou Edilson e Edielson. Genialito! O Celinho Barbosa, o Zaca. É GDG do Guamá. Já já tem o hino. Quero tanto te amar, quero tanto te dizer o quanto eu te amo e não vivo sem você. Com a equipe GD8, essa equipe é condição. Vem, meu príncipe! Tornando meu irmão, então é cápsula negra. Onde a gente vai ser massa, mas eu tenho GD8, só sucessos vou rolar. Emissão de Anani deu, aí comanda a curtição. Arreiam, arreiam, detonando meu irmão. Detonando meu irmão. Equipe GD8. Detonando meu irmão. Joga a mão pra cima e faz o P, e faz o T com a equipe GD8. Só sucessos pode crer. Dizer disso e é de ação, agora vão comandar. Na festa do Mega Príncipe, Mega 8 até com. Joga a mão pra cima e faz o P e faz o T com a equipe GD8. Só sucesso, pode crer. Dizer disso e é de ação, agora vão comandar. Na festa do Mega Príncipe, Mega 8 até com. Na batida mais perfeita do Pará. Fica ligado, meu brother. Estou te esperando e você não vem. O Alan e a Anne, lá na Gade Show, Centro Mix. Um abraço pra vocês também. Os abusados! Entrado na caixa postal, saí pelas ruas a te procurar. Meu amigo, vamos falar. O Jeová, o Van, o Rosivan, os príncipes da farra aqui com a gente. E o nosso amigo João no Som Projetos. Ele que confeccionou a mega corda eletrônica. Ao João! Preciso saber se você vai voltar. Meu amigo Ed Malucão! Será que é melhor a gente... Alô, Ed! Banda V, Edilson! Será que é melhor eu tentar te esquecer? Preciso ouvir a sua decisão. Precisa acalmar meu coração. Que bate muito forte por você. É amor! Por amor, sou capaz de enlouquecer. Por amor, por amor, por amor, vou tentar, quem sabe acontecer. Por amor, por amor, por amor. Manda, vem, vem, vem. Estou te esperando e você não vem. Já é madrugada e eu sozinho sem ninguém. Já deixei recado na caixa postal, saí pelas ruas a te procurar. Te encontro nas coisas que você deixou. Vai! Encontro na cama e se... Valeu, jurizados! Estou de volta! Valeu! Talvez eu errei e te amar demais. Preciso saber se você vai voltar. Será que é melhor a gente dar o tempo? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Preciso ouvir a sua decisão. Preciso acalmar meu coração. Bate muito forte com você. Mega Príncipe. Na festa de aparelhagem não tem pra ninguém. A GDG que se consagra, eles mandam bem. Com o DJ. Meu amigo do Chico GDA, alô do Chico. A Valéria e o Júlio Gordo, tô nem vendo. Alô, Júlio Gordo. O Scooby, o Joelson, dos Desligados também, a versão. O Danilo, o Ango, o Cássio, a equipe Esfoca Domos. Essa galera é conhecida, ela é do Babá. sua princesa, fala pra galinha. Vem pra fazer o que eu quero, é me divertir com essa galera e curtir som. Príncipe negro é pressão, equipe âncora é moral. Mega Príncipe. Sim, é dia só, tocando pra você. Arreia, me desvalde, essa galera ainda desce. Quando a coroa sobe, você nunca esquece. Sou da equipe âncora, príncipe negro. Sou da equipe âncora, príncipe negro. Sou da equipe âncora, príncipe negro. Sou da equipe âncora. Olha, meu advogado, Tereza! O Neilson também está aqui com a gente, marcando presença. Um abraço pra você aí, ó. A Keiji e o Júnior da equipe Pão de Cego. Um abraço. Alô, Pati. A mais nova contratada do Mega. Vem, meu príncipe. Vem pra fazer o que eu quero, é me divertir com essa galera e curtir som. Príncipe negro é pressão, equipe âncora é moral. Isso aqui vai te envolver, que disse é dia só. Tocando pra você, arreia, me desvalde, essa galera ainda desce. Quando a coroa sobe, você nunca esquece. Eu da equipe âncora, príncipe negro. Sou da equipe âncora, príncipe negro. Sou da equipe âncora, príncipe negro. Sou da equipe âncora, príncipe negro. Enlouquece, Palima! Só quem tá solteiro, bate na palma da mão. Vai, vai, vai! Mega Coroa Eletrônica. Levanta a mão! Príncipe negro é curtição. O som da galera agita o salão. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, meu príncipe! O príncipe negro é bom, o príncipe negro é bom, o príncipe negro é bom. Vamos, Machado! Quem volta o Square? O Guilherme por aí, um abraço pra você também. E estou aqui com a galera da Nike. Um abraço especial. Alô, Budu e a GDS! Príncipe negro é curtição. O som da galera agita o salão. Vem. Um batata falou o Cigels. Tudo é por minha conta hoje. Com príncipe negro eu vou. Com príncipe negro eu vou, amor. Com príncipe negro eu vou. Com príncipe negro eu vou, amor. Com príncipe negro eu vou. Com príncipe negro eu vou, amor. Com príncipe negro eu vou. Com príncipe negro eu vou, amor. Terminando aqui no Ipanema, tem barracão do vampiro, Rubi! Não faz assim comigo, não consigo entender a dor da solidão. Sem você a dor vai me destruindo, e eu preciso de você, não vai embora não. Não, não, não, não, não, não, não me deixa assim. Ele, meu amor, é tão ruim. Não, não, não, não, não, não, não me deixa assim. Ele, meu amor, é tão ruim. Meu amigo Afonso, o Aguinaldo do Aguinaldo Lanche. Será, Aguinaldo? Em nós dois e devolve a minha paz. Faz o pé! DJ Nenê, no pancadão das aparelhagens. DJ Nenê. É Mega Príncipe. Mega Príncipe. Vamos subir, ó! E os fura-olhos da área! Vai me destruindo, eu preciso de você, não vai... Já, já! Não, não, não, não, não, não, não me deixa assim. Ele, meu amor, é tão ruim. Não, não, não, não, não, não, não me deixa assim. Ele, meu amor, é tão ruim. Bora, neguinho, no começo! Sou louco por você, e não vou conseguir. Meu amigo Dorinho também tá aqui com a gente, Dorinho da equipe da Max. Alô, Dorinho, pra você, abração! Mas, em nós dois, e devolve a minha paz. Não, não, não, não, não, não. Príncipe, e a sua nova coroa eletrônica? Só quem é do Paixão aí, ó! Joga a mãozinha pra cima aí, bate, bate, bate, bate na palma da mão! Vem, meu príncipe! Oi! Mega Príncipe. O bagulho aqui é sério, o momento é difícil. Tô fechado aqui na terra, é com a última, mas se liga no meu papo, sem cumprir vacilação. Só quem tá solteiro vacina a palma da mão. O bagulho aqui é doido, e se já é, já foi. Quero ver os flamenguistas comigo fazendo. Oi! Se liga no meu papo, porque eu não perco a linha. Agora eu quero ouvir o grito das princesinhas. Tô fechado com a serra e aqui não faço pose. Eu gosto quando tá novinha de 14. Se liga no meu papo, a vida é muito louca. Levanta a mãozinha, quem tá afim de beijar na boca. Se liga no meu papo, oi cisaré já foi. Quem quer beijar na boca comigo assim? Tô fechado com a serra, sem cumprir vacilação. Levanta a mão pro alto, símbolo da puta. O bagulho aqui é doido, escuta o que eu te falo. Fecho com o tubarão, também fecho com o planalto. Só quem for nós, não deixe pra depois. Com uma mão tu faz o pé, a outra tu faz o dois. Dois. Dois. Lançando tudo, os irmãos Edilson e Edilson. Comando do som, DJs Edilson e Edilson. Hi people, I have a good... É pra balançar! Vem, meu príncipe! Arrepia, DJ Edilson! Banda V, Edilson! Valô, Belinho! It looks like the table. So, he is a little bit different. Hi, people. I have a good news for you. The double MP4 have a new music. It looks like the table. So, he is a little bit different. Mega the Príncipe. Is, the book is on the table. Let's play, DJ. Olha o som! I'm sorry. I have a detail for you. Everything is on the table. The book is on the table. É o som aéreo do Mega Príncipe! Everything is on the table. The book is on the... Os top DJs do Pará, Edilson e Edielson, extremamente completo. Já! Som da galera. E a sua nova coroa eletrônica. Mega Príncipe. O Rick CD, tamo junto. Leve a samba! Na sua boca eu viro fruta. Chupa que é de uva. Chupa, chupa. Chupa, chupa. Chupa, chupa. Chupa, chupa. Na sua boca eu viro mel. Rapaziada, meu nome é Léo. E o meu é Gels. São mulheres. Então, quando eu perguntar, chupa, quer dizer, na sua boca eu viro mel. E as mulheres vão gritar. Na moral, gritam. Quebra aí, seu Léo. As mulheres. Só o grito das mulheres de cenas de Ipanema. Mas na sua boca eu viro mel. Alô, Valmir! Na sua boca vira o vício. Se chora, grita no contrabaixo. Oi! Vão na swingueira! Oh. Na sua boca vira o bruta. Chupa que é de uva. Vem o Paulinho na GDA! Alô, Paulinho! Joga a mãozinha pra cima! Mega Príncipe. Vem meu cajuzinho, te dou muito carinho, pinta seu coração. Vem meu moranguinho, te pego de jeitinho, te encho de tensão. Vamos nesse panela! Me deixa maluca, tira o mel da fruta, me mata de amor, me mata de amor. E vai, e vai! Pega no colo, me olha nos olhos, me beija. Alô, galera, cadê você? Levanta a mão e sai do chão! Sua porque eu viro fruta, chupa que é de uva. Chupa, chupa, chupa que é de uva. Na sua boca eu viro fruta, chupa que é de uva. Nosso amigo Luiz Reis está aqui com a gente. Um abraço para você, Luiz Reis. Chica. Está aqui fazendo bem também. Valeu, garoto! Sai do chão! E que meu cajuzinho, te dou muito carinho, vem no seu coração. Você é mega. Vem meu moranguinho, eu te pego de jeitinho, te encho de tensão, então me deixa, vai. Me deixa, tirar o mel da fruta, me mata de amor, me mata de amor. Me pega no colo, me olha nos olhos, me beija. Levanta a mão e sai do chão! Sua porque eu viro fruta, chupa que é de uva, chupa, chupa. Meu amigo Rai, já tá aqui com a gente, marcando presença, tá na frente da coroa. Uva. Alô, Rai, vamos nessa, garoto. DJs Edilson e Edielson, apresentando o melhor sistema de sonorização do Brasil. O som da galera. O som da galera. E a sua nova coroa eletrônica. Mega Príncipe. Olha a mãozinha pra cima. Joga pro lado e joga pro outro. Meu amigo Ieca gosta, né, Ieca? Olha o som. Eu estava derrotado. Quem achou estava errado. Eu voltei. Tô aqui. Se liga só, escuta aí. Ao contrário do que você queria, tô firmão, tô na correria. Sou guerreiro e não pago pra vacilar. Tudo bem, Gelson? Aqui com a gente, rapaziada. Cuidado. Que realmente veio conhecer de perto. Sim. Tenebro. O Mega Príncipe. Pra galera, aqui de Ipanema, obrigado com muito carinho. A presença do meu grande amigo Nildo. Do Hospital Filoiol, nosso equipe Tigrão com a gente, obrigado pelo carinho. Tudo, vê se não. Abraço forte aqui, Vazinha. E também aqui conosco, é claro. Meu grande amigo Afonso, a equipe Gelo na área. mesmo no inferno é bom saber com quem se anda. Se não em... Toda a equipe GDS na frente da Globo, já fazendo o quê? Marcelo Pompom por dali. O barato é fácil. Aniversário do Batata hoje, né, Jô? Chama o com a gente. Obrigado, garoto. Parabéns. Saúde, felicidade. É o que interessa. Não. E a ponta do bolso pra gente tomar todas e fazer do pé, né? Sua é, Raia. Morrer esfaqueado. Aqui é foda. Não tem comédia. O clima é de tensão. Maldade, inveja. A destruição mora nesse lugar. E mesmo assim, não deixei me levar. Subi chegar na humildade, pá. Passou o contrário. Sinto uma grande vontade de chorar ao ver a minha mãe aqui vindo me visitar. Talvez se eu tivesse pensado um pouco mais. Meu amigo Mário Promonte, um abraço pra você, Mário. Já tá aqui fazendo vendo em Ipanema também. Valeu, Mário! É foda, mano, você não sabe, é triste. Mas sobreviver em paz é que tem que ser firme. Veja as fotos penduradas na parede. De madrugada quem deve. Vamos, piratas da pedreira! Me pede pra não morrer. Vamos, bebê! Cadeia é matar ou morrer. Eu agradeço pela visita. Graças a Deus. Olha, eu sou o Helder, conjunto dos fogos aqui na Coroa, rapidinho. Conhecidos, tem uma pá de mano. Na rua, no presídio, uma pá de mano. 15 anos pra puxar de detenção. Latrocínio na ficha de um ladrão. Sinto uma grande vontade de chorar ao ver a minha mãe aqui vindo me visitar. Meu amigo Arthur, velho aguardo com a gente. DJ Marujo, tá na companhia do Luiz Gleison. Meu amigo Macaxeira da 007 com a gente também. Luiz da banda, os Roberto. Meu amigo Júnior, lá do Bonde do Batidão, tá comigo também. Olha, Júnior, um beijo ali para as lojas da treta. Meu grande amigo Regis com a gente, toda a galera arrebentando. Obrigado com muito carinho, tá legal? A equipe bate forte, arrebentando. Olha aí! Vamos nessa! O Pichote, o Renato, como um dos manos do João Paulo. Aí, Tuxei, a GDNA. Vai! Valendo, veja só como que é este lugar. De menor, de morte, sapatinho. Um abraço também. Ao Mirim, Jean. Alô, equipe Explosão do Príncipe. Vamos nessa, vamos? Ódio, vingança, aqui não tem criança, nem me ligo nas lembranças. Um regime cruel interno, pra dentro do muro, verdadeiro inferno. Tenta toda hora no meu pavilhão. Seguro não, não é lugar de ladrão. Tecnologia de ponta. E o maior espetáculo da Terra. Mega Príncipe. O show é aqui. E agora? Sucesso do Brasil! Olha o forró! Barbosa, menino. E no deserto do Saara, meu amor, meu amor. Obrigado, Silvinho. Alô, Sargicão. Ricardo terminou, minha equipe Funda Uni na área, o Clay, hein? Aqui também, claro, fazendo o meu contador Ricardo tá com a gente. Alô, parceiro, chega na coroa, Ricardo. Sucesso do Brasil! Vamos nessa, vai! E no deserto do Saara, pra puro grande amor. Uma mulher cheirosa, tão linda como a flor. Cabelos ao vento, corpo bronzeado. A pele macia, cheirando pecado. E saiba amar, enfeitiçar. Um beijo bem quente. A galera! E a dança! Do vento. A dança do vento, a dança do vento, a dança do vento, a dança do vento. Gente, com muita satisfação também que a gente recebe a presença aqui. Na verdade, do cara que indicou esse sistema de som pra empresa Mega Príncipe. Meu grande amigo Aranha, o homem da assistência em alto-falantes no Pará inteiro hoje. E na verdade, é responsável, é claro, pelo lançamento desse sistema de som aqui. O LAN 1800 Stanley, um sistema ativo, o único do Pará e um dos únicos no Brasil. Aí, Aranha, você com a gente. Meu amigo Edu, técnico de som. Nos dando total apoio aí junto com o Ivan, da nossa técnica e toda a sua equipe. Paulista da Machine com a gente. Alô, Paulista! Pode vir, Rafael. enfeitiçar um beijo bem quente. Até o Robertão tá... É a dança do vento. A dança. Um malavinho, um motor da pista negra. Pra você, malavinho. É que eu sou seu calipa, você meu nariz. Jeitinho de mulher com um corpinho de menina. Seu rebolado, envolvente. Se mora uma gata. A dança do vento. Dança do vento. Xandinho. Agora sim. Olha lá, dança do vento. Dança do vento. Chega a vestir de homem que comprou 10% da minha cena. Ui, ui. Não me volta cá. Nunca disse que essa aqui era minha, sei que eu tô tocando. Rafael, ajuda de Sebi. Abração pra Washington Motel Love House. Oi, olha o som do porta-mala, mata a gata pra dançar. Assim mais uma cerveja que o bicho vai pegar. Olha o som do porta-mala, fala nela. Assim mais um. Pensa na mente, rapaz, anda bem, rapaz. Quando o Rick abre, toca, todo mundo vai atrás. Rogério Pio, aumenta o som, que é avião. Ai, abre. E abre, e abre. Abre, abre, abre. Abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre. Fiquei sabendo que a galera aí doidou quando o avião chega. Levanta a mão e grita. Oh, oh, todo mundo. Um abraço da equipe Colorados com a gente, arrebentando também. Meu amigo Charles da Mais TV e a Paty conosco fazendo B. É do site. Valeu! Fabinho aqui tá cheio de piscinhas e cubadas. Chico Bio, Rogério Bio. Uma fruta. Ai. Oi, olha o som do porta-mala, batalha da canaça. Por aqui também o grande amigo Paulinho, lá da GDA. Aí, Paulinho, vamos nessa. Meu amigo André, o rei do lanche, tá aqui conosco. O mais novo contratado da equipe Gela. Valeu. Rogério Pio, aumenta o som, que é avião. E abre, abre. Abre, abre, abre. Abre, abre, abre, abre, abre. Meu cunhado já, minha mãe da arrebentando. Aí o interesse faz o pé, garoto. Quando o Rick me toca, a menina grita. Todo mundo. Meu amigo Maclonde. Alô, Príncipe Adelson. Ui. Ui. Rapaz, quando o viado chega, todo mundo corre atrás. Ui. Vai, dona. E abre. Abre, abre. Daí, Eca! Abre! Seu toca do Vale, Vinícius. Abre, abre, abre, abre. Meu amigo Anderson, abre. O Rafael, o sambista de coração. Estou aqui! Príncipe Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Negro. Neg